site oficial. Vamos que vamos, gente. Programa Carlos Pitt seguindo pra toda a nossa rede. Agora é hora, em vez de trazer, vamos a Miroca. Fala, Miroca, tudo bem? Oi, Carlos Pitt, tudo bem? Tô chegando com coisas novas da carreira de Michel Teló, Fernando e Sorocaba e Bruno e Marrone. É isso aí, então muita coisa boa pra gente contar. Vamos começar? Vamos começar com quem? Então vamos lá, foi bem de Páscoa? Ah, foi tudo bem, graças legal, a Deus. Né? Olha, quem foi muito bem de Páscoa também trabalhando foi o Michel Teló, que lançou nessa semana sua nova música de trabalho. Te Dar um Beijo é o nome. A novidade é que a nova música tem a participação do cantor americano, mas que canta música latina, o Prince Royce, que ainda não é muito conhecido no Brasil, mas manda muito bem, viu, Carlos Pitt? Compõe e canta em inglês e espanhol. A canção é uma versão do mega sucesso dele do ano passado, Dar-te um Beso. A música tem um ritmo meio vaneira, que é o que Michel Teló gosta muito, né, de vaneira. Foi dele também a produção musical. E essa semana o Teló e o Royce, inclusive, se apresentaram juntos na cerimônia de premiação do Billboard Latino em Miami, é isso aí. E o Teló, muito espertinho, pretende arrebentar com promoção no site dele. Quem tuitar a música vai ter acesso livre a todos os seus shows. Tá certo ele, isso aí. Na semana passada em Londrina, aí no Paraná, Fernando e Sorocaba se apresentaram na Expo Londrina. Em um momento do show, o Sorocaba chamou um rapaz que trabalha com eles lá, o Marquinhos. Sabe quem é? Foi o primeiro parceiro do Sorocaba. E hoje ele trabalha na equipe com a dupla, né? Cantaram juntos Noite Enluarada, lembrando a dupla Marquinho e Sorocaba. No mesmo show, quem também subiu ao palco foi Camille, filha do Fernando, que mora em Londrina. Ao lado do pai, ela cantou Homens e Anjos, sucesso recente de Fernando Sorocaba. Bacana dividir o palco, né, Carlos Cid? Você faz muito isso também nos seus shows, né? Você gosta de cantar com seus amigos. Muito bacana. E Bruno e Marrone gravaram aqui em São Paulo, na véspera do feriado, o sétimo DVD da carreira deles. Foi para um público pequeno, apenas alguns sortudos convidados. O último DVD deles teve uma ótima repercussão e uma estrutura gigante, mas esse foi bem menor, intimista mesmo. Sabe qual é a ideia do projeto? Regravações de sucessos da música brasileira, não somente sertanejas. A produção musical ficou novamente por conta do Dudu Borges. É, foram 5 músicas inéditas e teve regravação de músicas do Chiclete, do Lulu, Christian Ralph, Mato Grosso e Matias, Daniela Mercury, Capital Inicial e por aí foi. Olha só o que eles gravaram, vou te contar algumas coisas. Deixa Acontecer, do grupo Revelação, que o público se acabou no refrão. Você Me Vira a Cabeça, sucesso de Alcione, Oceano de Djavan, Garçom do Reginaldo Rossi, que por mim eu tirava fora. Eu Sei, de Papas na Língua, Quando a Chuva Passar, da Ivete, Vou Te Amarrar na Minha Cama, das Marcianas, Alma Gêmea, do Fábio Júnior, regravaram Dormir na Praça e até gravaram Evidências, do Chitão e Chororó, Força Estranha, do Roberto Carlos e É o Amor, do Zezé e Luciano, que deve ter ficado ótimo, mas que ainda não teve a liberação do Zezé e talvez ele não dele, vai embaçar. Ô Zezé, deixa os meninos ser felizes, você não acha, Carlos Pitt? Boa semana, pessoal! Beijo, Pitt! Tchau! Eu acho com toda certeza. Eu louco, não deixar o Bruno e Mahoney cantar. É louco, meu. Ô, Zezé. Que isso, meu filho. Vamos que vamos. O programa Carlos Vídeo não para. Falando em Bruno e Mahoney, canta pra nós, moçada. Programa Carlos Vídeo. E aqui é o Bruno. E o Mahoney. Nós também estamos aqui com vocês. É isso aí, um abraço, gente. Aceito tudo de você. Tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça, sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro, sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não te engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Aceitar.

Carlos Bonaparte apresenta o que reza a história e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo e consigo também, aqui no Canal 1. Gentlemen, welcome to the tunnel. Já pensou em trazer a discoteca até sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de tech house, hardstyle, house, deep house e minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. Programa Carlos Pitti. Ok, gente, programa aqui, Carlos Pitti. Deixa eu mandar um abraço ao pessoal do Paraná, onde eu estive esses últimos dias visitando, fazendo uma tour, né? É, visitando vários amigos também, rádios, enfim. Um abraço ao pessoal da Rádio Máxima FM, que também transmite o programa Carlos Pitti, lógico, né? Um abraço ao Lincoln, a Lauren, o Vanderlei, o Matias, a Sandra, a Jéssica, a Karina, todo mundo aí. Um forte abraço ao pessoal da Máxima, da Rede Máxima, que também transmite o programa Carlos Pitti. Rogério Brustolin, lá da Rádio Panorama. Toda a família da Rádio Panorama de Itapejara do Oeste, né? Alô, Rogério! Um abraço, menino! Um abraço também ao pessoal da Rádio Voz, da Dona Gisélia, Silmara, o Roberto Lang, né? O Everton Adelino, todo mundo lá, a Sandra, né? Enfim, a Silmara, o Jota, todo mundo da Rádio Voz, um forte abraço com a gente na rede do programa Carlos Pitti. Eu estive em Palmas, alô pessoal da Rádio Horizonte FM, Rádio Clube AM, todo mundo de Palmas também, um forte abraço. Beijos para a professora Alexandra Oliveira, que me convidou para fazer uma palestra para os alunos do Colégio Monsenhor Eduardo, lá em Palmas do Paraná. Fizemos uma palestra bem legal, falando da carreira da música, inclusive todos as fotos, para quem acompanha no Instagram, no Twitter e no Facebook, tem por lá as fotos com os meninos, né? As meninas, o público bonito demais, hein? E cantei lá também, fiz um show especial para esses alunos do Colégio Estadual. Foi muito bacana fazer uma palestra falando sobre música, sobre o mundo artístico e sobre a minha carreira principalmente, tá bom? Um abraço a todo mundo de Palmas, que tem um carinho muito bacana e especial, tá legal? Vamos que vamos! Para você que tá ligadinho no programa Carlos Pitti, muito obrigado, tudo de bom com a gente na rede do programa Carlos Pitti! Já que você quer, então tô, eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Tô, eu quero ver. Vou te amar até o dia amanhecer.

Quem sabe assim o seu orgulho volte ao normal. Implora, chora depois que perdeu. Eu quero te encontrar só pra dizer adeus. Vá dizer pros seus amigos que tudo tá mal. Quem sabe assim o seu orgulho volte ao normal. Tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchururu. Tchu, tchururu, tchurururururu. Chega quebrando tudo, Pedro, Paulo e Alex. Vitor e Matheus, deixa pra nós. Já era hora de você ver que comigo não dá. Não vai ser do seu jeito, não. Sempre se acha e não tem graça esse seu jeito de ser. E a tormenta só você não vê. Me solta e vai seguir o seu cordão. Não cabe a mim te perdoar mais não. A culpa é sua, foi você quem quis. Não adianta mais chorar, só quero ser feliz. E bora, chora depois que perdeu. Eu quero te encontrar, só pra dizer adeus. Vá dizer pros seus amigos que tudo tá mal. Quem sabe assim o seu orgulho volte ao normal. E bora, chora depois que perdeu. Eu quero te encontrar, só pra dizer adeus. Vá dizer pros seus amigos que tudo tá mal. Quem sabe assim o seu orgulho volte ao normal. Implora, chora depois que perdeu. Eu quero te encontrar, só pra dizer adeus. Vá dizer pros seus amigos que tudo tá mal. Quem sabe assim o seu orgulho volte ao normal. Vitor e Matheus, Pedro, Paulo e Alex. Chique demais. Programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Alô galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Ô moçada, aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa. Um beijo pra vocês e continue ligado com a gente. Eu sou a Fátima Leão, eu também estou com o Carlos Pitty. Quem fala, Gilberto? Aqui é o Gilmar. Estamos aqui na Gilmar com o Carlos Pitty. É isso aí, Carlos Pitty. Fique com ele. Fique com ele aqui. Legal, legal. Programa Carlos Pitty. Acompanhe o Carlos Pitty nas redes sociais. No Twitter, arroba Carlos Pitty. No Instagram, Carlos Pitty Oficial. E no Facebook, Carlos Pitty Oficial. Bora que bora, bora que bora, gente. Mandando um abraço pra todo mundo que tá ligadinho ouvindo o programa Carlos Pitty por todo esse Brasilzão. Quer mandar um abraço? Quer ouvir um abraço aqui no programa? Então vai lá no Facebook e procura lá Carlos Pitty Rede ou Carlos Pitty Oficial, que eu vou mandar um abraço pra vocês, tá bom? É a Bruna Belo Fabrício. Alô, Bruna Belo Fabrício, beijos pra você, tá ligadinha com a gente no programa Carlos Pitty. A Zeli Bugança, a Zeli é de Pato Branco do Paraná. Valeu, Zeli, como é que você tá? Alô, moçada do Paraná, alô, Pato Branco. A Michele ou Michele Kobeski Olivo, ela é de Palmas também no Paraná, estão ligadinhas com a gente aqui. A Eva Nunes, ô Eva, como é que você tá? Não falou de onde, mas tá ligadinha no programa? Bom demais. A Regiane da Rosa, Regiane, obrigado pelo carinho. O Diego Baroni, valeu, grande Diego, tá aqui, tá ligado com a gente também, né? A Ju Minella, lindona, tá curtindo o programa Carlos Pitty, muito obrigado. A Jéssica Zamarqui, como é que você tá, Jéssica? Tá tudo bem aí? Ah, muito bacana. A Shirley Amada Brasil, ela é de Curitiba, capital do estado do Paraná. Por lá vai ter Copa do Mundo também, né, Shirley? Que bom que você tá ligadinha comigo aqui. A Ana Carolina Silveira, olha quanta gente, gente, que bacana. A Rose Silvestrini também tá ligadinha comigo, muito obrigado. A Claudiana Frigo, alô Claudiana, como é que você tá? Todo mundo aí, quanta gente ligadinha comigo. E pra fechar, né, o pacotão de ouvintes aqui, muita gente, que boa. Nita Prestes, como é que você tá, Anitta? Anitta também tá ligadinha, ouvindo o programa Carlos Pitty. O pessoal que tá mandando alô, tão ligados, ouvindo nesse Brasilzão todo. A Fran Moreira, lá na Bahia. Alô, Fran, como é que você tá aí na Bahia? Tudo bem, galera? Garota, obrigado.